dia demorou chegar. Eu parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida. Hoje o dia demorou chegar. Eu parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida que chegou. Me deixou de um jeito, feito o brilho de um luar, iluminando os meus olhos. Eu não deixo de pensar como está você agora. Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Como está você agora? Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Ai, ai. Passam dias, passam horas e eu sonhando com teu olhar. Ó, mais belo fruto de um grande amor. Passam dias, passam horas e eu sonhando com teu olhar. Ó, mais belo fruto de um grande amor. Eu parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida. Hoje o dia demorou chegar. Eu parado imaginando como posso me aproximar desta nova vida que chegou. Me deixou de um jeito, feito o brilho de um luar, iluminando os meus olhos. Eu não deixo de pensar como está você agora? Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Como está você agora? Olha, eu não demoro pra voltar. Vou voando feito um avião, procurando seu coração pra pousar. Laia. Passam dias, passam horas.